Vamos continuar com Santa Maria, Eu Fui Eu. Espero que esteja tudo bem aí desse lado e, sobretudo, que esteja tudo bem com vocês. Bem, sei que já estamos em outubro, mas pelo menos gostava de vos dizer na mesma. Espero que tenham passado umas boas férias. Para mim foi o caso. Postos

Lena, Bonya menina, Lena, Bota mata minha coração. Oh, Lena, Lena, forte menina, Lena, Bota mata minha coração. Lena, vou em tudo na minha vida, Bota mexe comigo, Bota ponta desvia. Já tem tempo, tá correndo atrás. Lena, vou em as vitamina. Bota bom, fortifica. Por melanina, tá brilha. Na realidade, me já vou mudar. E é tão bom, é tão bom, é tão bom. E é tão bom. Bota mata minha coração. Lena, Lena, olha menina. Lena, bota mata minha coração. Jogarinho, banco levanta mais cash. Todo fresh, fala o outro que se pode ser. Exercitamento enquanto o meu salário cresce. Bom, bom, bom, sai na bunda e não curte que tá bem atrevida. Sabe na sabura, sabe mais sai na vida. Esquece se passaram, o futuro só tá brilha. Hoje em casa esquece, mantalha pela praia. Pego a camisa do retrato, faço esboço. Trato detalhado como se fosse o teu corpo. Enquanto ela sapa, vai jogar, cê também fogo. Curtida, vai bordela pra semana, tudo novo. Bom, bom, bom, sai na bunda e não curte que tá bem atrevida. Sabe na sabura, sabe mais na vida. Que se passaram, pro futuro só tá brilha. Hoje em casa esquece, manda leva ela pra inha. Lena, Lena, olha menina. Lena, bota mata minha coração. Oh, Lena, Lena, forte menina. Oh, Lena, bota mata minha coração. No. memories inside. Yeah, I wanna have you so close to me. Body delusion, body delusion. Não sejas assim. E vamos continuar com o Porto do São 5 dias. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, de ouvir a tua voz, de contigo a sós, nos trancar, te despir, fazer amor, até o sol raiar, até o sol nascer, e vai chover, 5 dias sem parar, e vai passar um furacão em nossa cama. Yes.

continuar esta pausa musical com Meu Abrigo do Melinho. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Você, você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Já que é comigo, uma vez é assim uma música mais moderna, depois uma música mais assim daquelas a mexer do pimba, e esta deu-me vontade. É o Saúl, Termómetro. Fui convidado para uma festa, para a temperatura eu ir tirar. Tenho um termómetro bem jeitozinho, boa medida, original. E chegou uma miúda para na festa entrar, meti a mão na cabeça. Vou tirar. festa, pra sempre pura. Eu respiro, tenho um termômetro bem jeitozinho, boa medida, original. E chegou uma miúda para na festa entrar, meti a mão na cabeça, ai Jesus, está a queimar. Saquei o meu termômetro para medir a temperatura, já passava dos 40, que loucura. Deixa-me ver, deixa-me estar, só um pouquinho o termômetro vai entrar. Deixa-me ver, deixa-me estar, a temperatura ao teu corpo vou tirar. Bailarico, oh, no baile do amor. Está bonito e vimos de ouvir a Agatha. Está bonito. E vamos continuar com Irene Costa. Você ainda me ama. E você? Você ainda me ama? Chove lá fora e aqui dentro, convivo com esta solidão que me afoga em tristezas e faz doer meu coração. Queimar o passado sem apagar o teu olhar. Quero guardar na lembrança todo o prazer que é te amar. Grito bem alto teu nome. Quero ouvir tua voz. Alguém que diz que é verdade, que você ainda me cigarro. Não, eu não quero acreditar. Se eu nunca te disse adeus, como é que eu posso te deixar? Fecho os meus olhos e sinto todo teu fogo a me queimar. É a certeza que um dia a gente ainda vai se amar. Me guardo pra você todos os dias quando acordo. Só penso em te querer. Oh baby, vem ficar comigo. Vou te dar muito prazer. Grito bem alto teu nome. Quero ouvir tua voz. Oh baby, diz que é verdade, que você ainda me ama. We'll be right back. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. ouvir o tema Cinderela do grupo Iris e vamos continuar com Cuduro Caliente com o grupo Irmãos Verdade. Amor é miração.

Este pequeno momento de pausa para fazer um anúncio. A organização responsável pela realização deste evento religioso, a Missa em Honra da Nossa Senhora de Fátima, que estava prevista no dia 10 de outubro de 2021, foi cancelada devido à Covid-19, que continua bem presente em França e no mundo inteiro. Decisão tomada em colaboração com a direção da Basílica de Saint-Benoît-sur-Loire e o padre Humberto Coelho, que tem vindo diretamente de Portugal para realizar este evento. Veremos se em 2022 será possível a realização deste evento. Até lá, agradecemos a vossa participação. Yeah.

Harmonie, la FM en couleur. En couleur. Luta minha voz. Quero ser Não me toca. E habitualmente a minha emissão acaba às 14 horas. Excepcionalmente, hoje vou ficar mais um pouquinho com vocês. A nossa amiga Carla hoje não pôde estar disponível. E eu vou ficar cá para vos meter mais um bocadinho de música para vos dar animação, boa disposição para entrarmos em cheio neste fim de semana. Portanto, vamos continuar mais um pouquinho com música. E espero que você seja sempre do vosso agrado. Música, dame los tambores.